Capítulo 2. Henry Maxwell e um grupo de membros de sua igreja permaneceram um tempo na sala pastoral. O homem estava deitado no sofá e respirava com dificuldade. Quando surgiu a questão do que fazer com o homem, o ministro insistiu em levá-lo para sua casa. Ele morava perto dali, tinha um quarto extra. Rachel Winslow disse: "Minha mãe não tem companhia no momento. Tenho certeza de que seria um prazer para nós dar abrigo a ele." Ela parecia muito agitada. Ninguém em particular notou isso. Todos estavam perturbados com o estranho evento, o mais estranho de que as pessoas da primeira igreja podiam se lembrar. Entretanto, o ministro insistiu em cuidar do rapaz, e quando o meio de transporte chegou, aquele homem consciente, mas ainda vivo, foi levado para sua casa. Com a chegada dele ao quarto de hóspedes do ministro, começou um novo capítulo na vida de Henry Maxwell. E ainda assim, ninguém, muito menos ele, sonhava com a grande mudança que isso traria para toda a sua definição posterior de discipulado cristão. Esse acontecimento provocou uma grande agitação na primeira igreja. As pessoas não falaram em outra coisa durante a semana. Dava a impressão de que o homem havia perambulado até a igreja em um estado de perturbação mental, causado por seus problemas, e de que durante o tempo todo em que falou, ele estava em um estranho estado de delírio febril e, de fato, não tinha consciência de nada ao seu redor. Essa era a conclusão mais plausível para o comportamento do homem. Também era consenso que não havia nenhuma amargura ou queixa no que ele havia dito. Ele tinha falado tudo em um tom calmo e contrito, quase como se fosse um membro da congregação procurando entender algum assunto muito complicado. No terceiro dia na casa do ministro, houve uma notável mudança em seu estado de saúde. O médico comentou sobre ela, mas não deu esperanças. No sábado de manhã, ele ainda estava com vida, embora houvesse piorado rapidamente à medida que o final de semana se aproximava. No domingo de madrugada, pouco antes de o relógio marcar 1 da manhã, ele reuniu toda a força que lhe restava e perguntou se sua filha havia chegado. O ministro pediu que a buscassem assim que encontrou o endereço, em algumas cartas que estavam no bolso do homem. Ele estava consciente e conseguiu falar com lucidez apenas por alguns instantes, desde o desmaio. "Sua filha está chegando, logo estará aqui", disse o Sr. Maxwell, sentado ali, com o rosto cansado das várias noites de vigília, pois fez questão de ficar ao lado do homem todas as noites. "Eu nunca mais vou vê-la neste mundo", sussurrou o homem. Então pronunciou com grande dificuldade as seguintes palavras: "Vocês têm sido bons comigo. De alguma forma, sinto que era isso que Jesus faria." Após alguns minutos, ele virou um pouco a cabeça e, antes que o Sr. Maxwell percebesse, o médico revelou baixinho: "Ele se foi." A manhã de domingo que despontou sobre a cidade de Raymond foi exatamente como a do domingo anterior. O Sr. Maxwell subiu ao púlpito para encarar uma das maiores plateias que a primeira igreja já havia visto. Ele estava abatido e parecia ter acabado de se recuperar de uma doença prolongada. Sua esposa estava em casa com a menina que havia chegado no trem da manhã, 1 hora após a morte do pai. Ele ficara lá, deitado naquele quarto vago, sem mais problemas, e o ministro pôde imaginar o rosto dele enquanto abria a Bíblia e organizava suas diversas anotações na lateral do púlpito, como era seu hábito havia 10 anos. O culto daquela manhã contou com um novo elemento. Ninguém se lembrava de uma só vez em que Henry Maxwell houvesse pregado pela manhã sem recorrer às suas anotações. Na verdade, ele fizera isso uma vez ou outra. Quando começou no ministério, há muito tempo escrevia cuidadosamente todas as palavras do seu sermão matinal. E quase sempre o da noite também. Não se pode dizer que seu sermão naquela manhã tenha sido eloquente ou impressionante. Ele pregou com muita hesitação. Era evidente que tinha em mente algo importante que precisava ser dito. mas não estava relacionando ao tema que ele havia escolhido para a pregação naquela manhã. Já estava quase no final de seu sermão quando ele conseguiu reunir a força que dolorosamente lhe havia faltado no início. Fechou a Bíblia e, ao lado do púlpito, encarou a sua congregação e começou a falar sobre a cena marcante ocorrida na semana anterior. Nosso irmão, as palavras proferidas por seus lábios soaram um pouco estranhas. Faleceu nesta manhã. Ainda não tive tempo de conhecer toda a história dele. Ele tinha uma irmã que mora em Chicago. Escrevi para ela, mas ainda não obtive resposta. A filhinha dele está conosco e permanecerá aqui por um tempo. Fez uma pausa e observou a congregação. Reconheceu que nunca havia visto tantos rostos sérios durante toda a sua atividade pastoral. Ele ainda não conseguia contar a essas pessoas suas experiências, a crise pela qual estava passando agora, mas conseguiu transmitir um pouco do que estava sentindo a congregação e não lhe parecia estar agindo por um impulso descuidado se continuasse a expressar nessa manhã parte da mensagem que trazia no coração. Então continuou: a presença e as palavras daquele estranho no domingo passado causaram um impacto muito forte em mim. Não posso esconder de vocês, nem mesmo de mim, o fato de que o que ele disse, seguido de sua morte em minha casa, me levou a questionar como nunca antes: o que significa seguir Jesus? Não estou em posição de condenar essas pessoas, nem de certo modo a mim mesmo, seja em nossas relações como cristãos com esse homem, seja com os inúmeros outros que ele representa no mundo. Isso tudo, porém, não me impede de sentir profundamente que o que esse homem questionou foi tão importante e verdadeiro que devemos encarar isso como uma tentativa de responder a essas questões. Do contrário, seremos um fracasso como discípulos cristãos. Muito do que foi dito aqui no domingo passado foi da natureza de um desafio ao cristianismo. Como se pode ver e perceber em nossas igrejas, tenho sentido isso de maneira cada vez mais enfática todos os dias, desde aquele momento. E não sei se haverá um momento mais apropriado do que este para propor um plano ou um propósito que está passando pela minha cabeça como uma resposta satisfatória a muito do que foi dito aqui no domingo passado. Mais uma vez, Henry Maxwell fez uma pausa e estudou os rostos de sua congregação. Havia alguns homens e mulheres poderosos e sérios na primeira igreja. Ele pôde notar entre eles Edward Norman, editor do Daily News de Raymond. Fazia 10 anos que ele era membro da primeira igreja e não havia um homem mais honrado na comunidade. Lá estava Alexander Powers, superintendente da oficina ferroviária de Raymond, um típico ferroviário que havia nascido para o ofício. Lá também estavam presentes Donald Marsh, diretor da Lincoln College, situada em um bairro de classe média de Raymond, e Milton Wright, um dos grandes comerciantes de Raymond, que empregava pelo menos 100 funcionários distribuídos em várias lojas. Havia o Dr. West, que, embora relativamente jovem, era considerado uma autoridade em casos cirúrgicos especiais. Lá estava o jovem autor Jasper Chase, que havia escrito um livro de sucesso e, pelo que diziam, estava trabalhando em um novo romance. Havia também a senhorita Virginia Page, que, com a morte recente do pai, havia herdado pelo menos 1 milhão de dólares e apresentava atrativos pessoais e intelectuais acima da média. E não menos importante, Rachel Winslow, sentada no coro, reluzia um brilho de beleza inigualável nesta manhã, graças ao seu grande interesse pela situação como um todo. Diante de tantas pessoas influentes na primeira igreja, havia motivo para a satisfação que Henry Maxwell sentia toda vez que pensava em sua paróquia, como havia feito no culto do domingo anterior. Havia um número excepcionalmente grande de indivíduos poderosos que se diziam membros da igreja. Contudo, ao observar o rosto dessas pessoas, nessa manhã em especial, Ele ficou se perguntando quantas delas responderiam à estranha proposta que estava prestes a fazer. Continuou devagar, reservando tempo suficiente para escolher as palavras com cuidado e dando às pessoas uma impressão que nunca haviam tido, mesmo quando estava no auge de sua pregação mais comovente. O que vou propor agora é algo que não deveria parecer incomum ou impossível de ser feito. No entanto, eu sei muito bem que muitos dos membros dessa igreja vão achar que talvez seja. Todavia, para que possamos entender completamente o que estamos considerando, apresentarei a minha proposta de forma muito clara e sem rodeios. Gostaria que voluntários da primeira igreja assumissem o compromisso sério e honesto de não fazerem nada por um ano sem antes perguntarem o que Jesus faria? E depois de fazer essa pergunta, cada um seguirá Jesus exatamente como sabe que deve, seja qual for o resultado. É claro que me incluirei nesse grupo de voluntários e terei a certeza de que a minha igreja não ficará surpresa com a minha conduta daqui para frente, com base nesse modelo de ação, e não se oporá ao que for feito se eu achar que Cristo agiria assim. Foi claro? No final do curso, eu gostaria que todos os membros que estão dispostos a participar desse grupo permaneçam aqui para que possamos discutir os detalhes do plano. Nosso lema será: o que Jesus faria? Nosso objetivo será agir como ele agiria se estivesse em nosso lugar, sejam quais forem os resultados imediatos. Em outras palavras, a proposta é seguir os passos de Jesus do modo mais fiel e literal possível, conforme o que acreditamos que ele ensinou aos seus discípulos. E quem se voluntariar para isso deverá se comprometer a agir assim por um ano inteiro, a partir de hoje. Henry Maxwell fez outra pausa e olhou para a congregação. Não é fácil descrever a sensação que uma proposta tão simples aparentemente causou. As pessoas olhavam umas para as outras atônitas. Não era comum Henry Maxwell definir o discipulado cristão dessa maneira. Era óbvio que as pessoas estavam confusas com a sua proposta. Apesar de ter sido muito bem compreendida, havia aparentemente uma grande diferença de opiniões quanto à aplicação dos ensinamentos de Jesus e seu exemplo. Ele encerrou o culto calmamente com uma breve oração. O organista começou o pós-lúdio logo após a bênção final e as pessoas começaram a sair. Havia muita conversa. Discussões animadas sobre a proposta do ministro eram movidas por toda a igreja. Era evidente que ela tinha suscitado um grande debate. Após alguns minutos, ele pediu a todos que haviam permanecido que se dirigissem ao salão social que ficava ao lado do salão de culto. Ele mesmo havia permanecido na frente da igreja, conversando com várias pessoas, e quando finalmente se virou, a igreja estava vazia. Foi até a porta do salão social e entrou. Ficou meio surpreso ao ver as pessoas que estavam lá. Não estava certo de que haveria ali algum de seus membros, mas também não esperava que tantos estivessem prontos para encarar uma prova tão literal do discipulado cristão que ele tinha à sua frente agora. Havia cerca de 50 pessoas, entre elas Rachel Winslow e Virginia Page, o Sr. Norman, o Dr. Marsh, Alexander Powers, superintendente da ferrovia, Milton Wright, o Dr. West e Jasper Chase. O reverendo fechou a porta do salão social e ficou diante do pequeno grupo. Ele tinha o rosto pálido e seus lábios estavam trêmulos de pura emoção. Estava diante de uma verdadeira crise em sua vida e na de sua paróquia. Ninguém pôde afirmar, a menos que seja movido pelo Espírito Santo, o que é capaz de fazer, ou como pôde mudar a corrente de uma vida cheia de hábitos e estabelecidos nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Henry Maxwell, como já dissemos, ainda não entendia aquilo pelo que estava passando, mas sabia muito bem que haveria uma grande reviravolta em sua definição de discipulado cristão. e sua comoção ao observar o rosto daqueles homens e mulheres nessa circunstância era tão profunda que ele mal podia medi-la. Pensou que o mais apropriado a fazer primeiro seria uma oração. Pediu a todos que orassem com ele. E já quase na primeira sílaba que pronunciou, a presença do Espírito Santo foi sentida por todos. À medida que a oração prosseguia, essa presença foi se tornando mais poderosa. Todos puderam senti-la. O local ficou tão cheio do Espírito que era como se fosse possível vê-lo a olhos nus. Quando a oração terminou, houve silêncio que durou alguns minutos. Todas as frontes ainda continuavam prostradas. O rosto de Henry Maxwell estava coberto de lágrimas. Nem mesmo uma voz vinda do céu, confirmando a promessa daquelas pessoas se seguirem, de seguirem os passos do Mestre, poderia dar a todos os ali presentes mais certeza da bênção divina. E assim começou o movimento mais sério já visto na primeira igreja de Raymond. Todos nós entendemos, disse ele muito baixinho, o compromisso que assumimos. Nós nos comprometemos a fazer todas as coisas em nossa vida diária, depois de fazermos a pergunta: o que Jesus faria? Seja qual for o resultado disso, em algum momento vou poder contar a vocês a mudança maravilhosa que aconteceu em minha vida em apenas uma semana. Não posso fazer isso agora. Mas a experiência pela qual tenho passado desde o último domingo tem me deixado tão insatisfeito com a definição de discipulado cristão que até então eu tinha que ser obrigado a tomar essa medida. Não tive coragem de começar sozinho. Sei que estou sendo guiado pela mão do amor divino em tudo isso que estou fazendo. O mesmo impulso divino deve ter guiado vocês também. Todos entendemos perfeitamente os compromissos que assumimos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, disse Rachel Winslow. Todos se viraram para ela. Seu rosto irradiava uma formosura que nenhuma beleza física jamais poderia conter. Estou um pouco em dúvida quanto à fonte do nosso conhecimento sobre o que Jesus faria. Quem deve decidir por mim o que ele faria em meu lugar? É uma época diferente. Há muitas questões complicadas em nossa civilização que não são mencionadas nos ensinos de Jesus. Como vou saber o que ele faria? Não há como saber isso, respondeu o pastor, exceto quando examinamos Jesus por meio do Espírito Santo. Lembre-se do que Cristo disse aos seus discípulos sobre o Espírito Santo, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. João 16, 13. Não há outra maneira de saber. Todos teremos de decidir o que Jesus faria depois de irmos a essa fonte de conhecimento. E se quando fizermos certas coisas, outros disserem que Jesus não as faria assim? Perguntou o superintendente de ferrovias. Não podemos impedir que isso aconteça, mas devemos ser completamente honestos com nós mesmos. O modelo da ação cristã não pode variar na maioria dos nossos atos. E ainda assim, o que um membro da igreja pensa que Jesus faria, outro se recusa a aceitar como a provável atitude de Jesus. Como é tornar essa conduta uniformemente semelhante à de Cristo? Será possível chegar sempre às mesmas conclusões em todos os casos? Perguntou o diretor Marsh. O Sr. Maxwell ficou em silêncio por algum tempo e então respondeu: Não. Não acho que podemos esperar isso. Contudo, em se tratando de seguir os passos de Jesus de modo verdadeiro, honesto e esclarecido, não posso acreditar que haverá qualquer confusão em nossa própria mente ou no julgamento dos outros. Por um lado, devemos estar livres do fanatismo e, por outro, ter muita cautela. Se o exemplo de Jesus é que o mundo deve seguir, com certeza é viável. Mas precisamos nos lembrar desse grande fato. Depois de termos pedido ao Espírito que nos oriente quanto ao que Jesus faria e de termos recebido uma resposta, devemos agir, sejam quais forem as consequências para nós. Ficou claro? Todos na sala olharam para o ministro expressando um solene consentimento. Não havia mal-entendido nessa proposta. Henry Maxwell estremeceu mais uma vez quando notou que o presidente da Christian Endeavor Society e vários de seus membros estavam sentados atrás dos homens e mulheres mais velhos. Eles ficaram mais um pouco conversando sobre detalhes e fazendo perguntas, e concordaram em relatar uns aos outros em uma reunião regular semanal. O resultado de suas experiências em seguir Jesus dessa maneira. Henry Maxwell orou mais uma vez e, tal como antes, o Espírito se manifestou. Todos permaneceram cabisbaixos por um longo tempo. Por fim, foram embora em silêncio. Havia um sentimento que impedia que palavras fossem ditas. O pastor apertava a mão de todos enquanto saíam. Então foi para o seu gabinete de estudo, atrás do púlpito, e ajoelhou-se. Ficou ali sozinha quase meia hora. Quando foi para casa, entrou no quarto onde estava o cadáver. Ao olhar para o rosto, ele clamou mais uma vez por força e sabedoria. Mas ele ainda não havia se dado conta de que havia começado um movimento que levaria à série mais notável de eventos que a cidade de Raymond já havia visto.